I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio do meio. In the middle, from behind. In the middle, mais um episódio do meio. Por que um episódio do meio? Porque fala de um filme do meio, mas um filme bom pra caralho. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Ogro, o Miote. E aí, galera, bom pra caralho a versão estendida, porque a normal... Eu não sei mais como é a versão normal, cara. Esse aí é um que eu assisto, não é a versão normal de jeito nenhum. E como vocês bem já escutaram, tá aqui comigo também o Brunão. Esse programa vai estar do Carvalho. Não ficou boa, né? Não. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Lembrei. E aí, galera, beleza? E eu adoro esse filme porque esse filme tem o Valdir. Nossa senhora, mas tá mal hoje, hein, bicho? Ah, vocês aqui não estão achando graça, pô. Ah, então tá bom. Tá melhorzinho? Então vou outro. Fala, galera, beleza? E eu já tava ficando com saudade do Valdir, porra. É, internet, já é a sexta tentativa, não vai sair nada daí mesmo, então vamos continuar. Internet, olha só que satisfação, estamos aqui hoje para falar do meu, um dos meus filmes favoritos de toda a vida, porque eu adoro demais essa trilogia, meu Deus do céu, o Senhor dos Anéis, as Duas Torres. Sim, internet, que hoje nós vamos dar aquela destrinchada do The Filme, no filme. Ah, peraí, vamos de novo, que eu lembrei de, eu pensei no outro. Ah, você vai me interromper por causa disso? É, vamos lá, vai, de novo. Ah, vai, então vai você, vai. Fala, galera, beleza? E até hoje eu me lembro o dia que as Duas Torres caíram. Puta merda, eu não sei qual que eu escolho, sério, eu acho que vou botar todos. Sim, internéticos, hoje nós vamos dar aquela destrinchada ao melhor estilo Jurassic Cast. Todas as características, as epicidades e as tosqueiras também, né? Que esse filme também tem muita tosqueira. Sendo assim, se você quer saber disso tudo e mais um pouco, continue escutando porque nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Eu sou de Tânia Mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell. Recados do Jaiminho, internéticos, sim, agora nós vamos começar aquele momento merchandising, cara de pau do Jurassic Cast, que o pessoal que fala errado adora. Entendedores entenderão. E estamos aqui com o nosso querido Papai Noel, Alexandre da Fiction Corporation. Papai Noel! Fala, galera, beleza? Papai Noel, hoje o saco dele tá cheio de promoções. Cheio de novidade, hein, Papai Noel? Cheio de novidades. Natal tá chegando, aquele seu 13º já chegou, então tá na hora de meter a mão no bolso e gastar tudo que você tem que você não tem. Aquele empréstimo consignado safado que você fez. Taxa de juros a 10%, é o Brasil, é isso aí. Black Friday, tudo pelo dobro do preço. Pelo dobro da metade. Mas eu fiquei sabendo que a Fiction não é fela e ela realmente entrou na Black Friday mesmo, né? Fez uma Black Friday maneira aí, né, Alexandre? Pois é, ó, a gente tá gravando aqui numa quinta-feira, falta 1h30 pra começar o Black Friday, espero que dê tudo certo. no Black Friday, todas as camisetas saíram por R$30, todas. Olha aí, cara, 9 pila de desconto, velho. Nossa, Alexandre, você podia ter botado R$20. Só pra eu poder usar aquele cara falando R$20. R$20. Não, e as camisetas de vocês também entraram no Black Friday, né? Mas, meu querido Papai Noel, o que temos de novidade para dezembro? Eu sei que dezembro é o mês, né? Você já lançou todas as camisas que você queria, mas sei que tem novidade para dezembro. Pois é, a gente tá ficando mal acostumado, né? Mês passado a gente antecipou aí os lançamentos de dezembro, a gente lançou só 20 camisetas. Só 20. Pra dizer que o Jurassic Cast não discrimina ninguém, solta o araqueto, miote! Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Você me deixou mal acostumado com o seu amor, vai fixo. Por incrível que pareça, esse mês, nós, agora de dezembro, nós estamos lançando só 4 camisetas. Olha, só 4. Simplesmente. Humildão. É, humildão. Mas aí são aqueles lançamentos lá daquelas séries icônicas, das cenas icônicas, né? Que a gente tá lançando as 4. E tem tudo a ver aí com o filme que vocês falam nesse podcast, que é As Duas Torres, né? Mas não é Duas Torres, são os outros dois. Então, nós estamos lançando aí a camiseta aí de cenas icônicas do filme da Sociedade do Anel. You shall not pass! E é exatamente essa cena icônica que a gente coloca na camiseta. Peraí, só um pouquinho. Brunão, desde quando o Gandalf é russo? Então deixa eu fazer de aí. You shall not pass! É, parecia mais que você tava no banheiro, mas tudo bem, valeu. 10 pelo esforço. Ô, Brunão, e é exatamente essa cena aí que você tá falando aí, foi essa cena icônica que a gente tá retratando aí, na homenagem do filme A Sociedade do Anel. Outra cena icônica aí foi inspirada aí no filme O Retorno do Rei, né, que é o terceiro filme da série do Senhor dos Anéis. One day, all men will buy a PS4, but not this day. Bom, inspirada aí no filme O Clube da Luta, a outra cena icônica que a gente colocou aí é na hora que o Tarly Durden vai falar sobre as 8 regras do Clube da Luta. Olha, você não fala sobre o Clube da Luta. Segunda regra, você não fala sobre o Clube da Luta. Não, peraí. Então tá, a gente não fala sobre o Clube da Luta. Então não vamos falar sobre as camisetas. Próxima. E agora, o melhor. Toca aí, Miotti. O melhor filme do Star Wars. E um dos melhores filmes de todos os tempos. Episódio 1, Ameaça Fantasma. Não. Não é. Esse é o Império Contra-Ataca. E a cena que a gente retratou aí desse filme foi justamente na hora que você tem o AT-AT Walker. Na hora que ele tá atacando lá a base rebelde lá no planeta gelado de Hoth. E o Snow Speeder do Luke dá aquela volta lá e amarra. Tá dando voltinha no AT-AT Walker. Excelente. Ó, não sei se vai dar tempo de comprar e chegar a tempo aí na tua casa, mas a gente tem a camiseta da Taverna Dragão Verde. Então, essa é uma que a gente fez ano passado em homenagem ao Hobbit. Então, se você não chegar a tempo agora de você ver o segundo filme do Hobbit, com certeza vai chegar a tempo. Mesmo se você for morar lá no interior da Amazônia, acho que chega lá antes do lançamento do último filme do Hobbit ano que vem. E um novo lançamento que a gente tem, que a gente lançou só agora, são os aventais. Esses, o Coruja ficou maluco, velho. Já tem um tempo já que tá aparecendo já na cozinha do Tchaka, mas a gente tava trabalhando com o fornecedor, fazendo alguns testes. Na realidade, o Coruja, ele foi o nosso cobaia aí nisso daí pra gente testar as estampas, ver se funcionava ou não, ver qual que é o melhor modelo. É, mas eu vou te falar que o teu avental salvou o Coruja, viu? Salvou o Coruja no último cozinha, cara. Por quê? Na última vez que nós gravamos, aquele imbecil derrubou sobre ele mesmo manteiga derretida. Ela estava pelando. Nossa. E caiu no avental e salvou a vida do Coruja. Exatamente, velho. Se não cai no avental, tinha fritado a barrigana dele todinho. Ele é mais grosso e realmente deve ter protegido bem. Então você que é desastrado, você que não tem muito tiro na cozinha, tá aí um excelente presente. Não, e não só pra você, né? Você pode dar pro teu pai, pode dar pra tua mãe, pro teu cunhado, aquela galera assim. Você sempre, toda a família tem um cara que é metido a cozinheiro, né? Que faz as comidas, faz aquele mexido que eles chamam de risoto. Você pode dar pra ele, entendeu? E se o cara for, né, nerd, for geek, se amarrar no filme, alguma coisa assim, vai ser a cara dele. Então lá tem, a gente lançou a Los Polos Hermanos, que é do Breaking Bad, você tem a Louie Restaurant do filme do Poderoso Chefão, vai que teu cunhado lá que é metida a chefe, gosta do, adora o filme do Poderoso Chefão. Pois é, isso é uma coisa que eu queria elogiar, não é porque é a fiction não, mas parabéns porque você pensou num produto diferente, as estampas que você colocou, você não colocou qualquer estampa, você colocou estampas que tem a ver com coisas de restaurante, de comida. E isso é foda pra caralho, velho. Então imagina, você tá com o avental dos caras que usa lá no Los Hermanos, cara. Exatamente. Então você trabalha lá no Louie Restaurant, então no McDowell's, ou então lá no Central Perk, que é do Friends, lá aquela lanchonetezinha lá. Tem a Pizza Planet, que é do Toy Story. Taverna Dragão Verde, então, como se você trabalhasse na cozinha do Dragão Verde. Você tem o Abe Froma, que é o rei da salsicha de Chicago. Você tem o Obi-Wan Night Club, então, né, tu trabalha lá. E tem nas cores preta, azul marinho, preto, né, pra esconder muito. Até recomendo até o preto, apesar do branco ser muito bonito, mas o branco surge em card. Mas o preto é muito bonito também. Tem a cantina Mos Eisley, do Star Wars. O restaurante Planet Krypton é inspirado aí na HQ do Reino do Amanhã. Você tem também da taverna Crossroads Inn, que é do Guerra dos Tronos. Então, se você tem um cara aí que você sabe que gosta de Guerra dos Tronos, ele vai se amarrar nela. Você que é fã aí do Douglas Adams, você vai ter Milho Ace. Você tem aí também o Stay Puft Marshmallows, que é do Caça-Fantasmas. Você trabalha lá no, junto com o Bob Esponja no Siri Cascudo. No Krusty Krab, velho. Puta que foda. Ou então você fez um estágio aí na The Raven Tavern. Falei certo agora, Rodrigo? Não sei, o professor de inglês nosso aqui é o Brunão. Raven Tavern, tá certíssimo. Excelente, cara. Olha, parabéns. É uma ideia de $1 milhão, né? Natal tá chegando. E se você tá ouvindo esse programa, corre pra fazer logo sua compra pra ver se consegue chegar a tempo da época do a tempo do Natal de você dar de presente, né? Isso, pra usar na ceia também. Pra usar na ceia também. Mas é um presente super legal, cara. Isso aí você pode ter certeza aí que, com certeza, se você não cozinha, você sempre é alguém que cozinha como eu cozinho. Merda. Merda. Mas é isso, galera. Então, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês todos. Nos vemos em 2014. Com muito mais lançamentos, com né, Alexandre? Com muito mais lançamentos. A gente vai ficar mais comedido ano que vem, mas grandes lançamentos vêm aí. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, que nossos clientes são nossos amigos, né? A gente tem um relacionamento muito legal com eles, a gente sempre tá tendo ideias e tudo. Enfim, só tenho só a agradecer a todos vocês e Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Então é isso, antes de voltarmos para o programa, evento em São Paulo, Sampa RPG, dia 14 de dezembro. Clica aí no link, vê aí no post, tem as informações, não perde, vamos estar todo mundo lá, vai ser do caçamba. É uma puta oportunidade para você fazer novos amigos, arrumar quem sabe uma pepeca, Brunão. Ó, já vou falar, a nossa apresentação vai ser uma parada out of this world, velho. Vai ser uma parada assim, ninguém nunca fez igual. Tô com uma ideia aqui, Calaveira, que depois eu vou te contar, que você vai falar, caralho, isso vai ficar foda. É, ideia é, tá bom. Igual a última que você deu, né? Ah, certo. Filho da puta. Falar pra vocês a última ideia que o Brunão teve, ele veio todo empolgado. Galera, e se a gente fizer assim? Aí eu olhei pra cara dele, e se a gente não fizer? Tá bom. Redes sociais, Calaveira. Cara, é aquele site onde você encontra pessoas. Isso, facebook.com/. Ah, você quer que eu fale as redes sociais? Ah, eu tô pensando que você tava me perguntando que eram redes sociais. Aham, tá bom. @ JurassicCast no Twitter. No Facebook nós temos www.facebook.com/JurassicCast. Temos também o nosso contato pelo e-mail, né, Calaveira? JurassicCast@gmail.com. Ou então entra lá no nosso site, JurassicCast.com.br, vai lá na parte de contato e manda sua mensagenzinha pra gente. Não se esqueçam também de, né, ajudar a gente aí. Estamos com um monte de camiseta nova, camiseta aí do Monty Python. Temos as camisetas aí do Italian Stallion, Doctor Who. Não se esqueça de ajudar a gente, dar o nosso presente de Natal também, né? Isso, exatamente. Compre as camisetas, compre as canecas também. Estamos com a coleção de canecas. Dá pra comprar o combo das canecas, Calaveira, do Monty Python. Caramba, é mesmo. O Ed Palhares botou lá agora. Você pode entrar lá e comprar as 4 canecas de uma vez só no combo e economiza um monte de dinheiro. Viváqua continua chorando copiosamente. Na camiseta também do Jurassic Cast do Monty Python tem todos os itens clássicos do Monty Python. Velho, por favor, né? Vamos lá. Ajuda a gente e é isso. E vambora pro programa que tá pesado. Eita, por quê? Como um ente. Ah, tá. Então vai ser lento. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. longínquo ano de 2002. Peraí, Mestre Miotti. Ah, voltou, é? Ah, é verdade. Porra, muito tempo que não tem isso. Tradicional, vai. The Lord of the Rings, The Two Towers. The Lord of the Rings, eu lembrei só daqueles anéis de cebola. Onion Rings... Two Towers. Longínquo ano de 2002. Cara, longínquo mesmo, gente. Que merda, né, velho? Eu esqueço que a trilogia dos Anéis já tem mais de 10 anos. E isso é que é impressionante porque, assim, apesar de alguns efeitos estarem datados, vou te dizer que são poucos, cara, que estão datados, viu? Porque o Gollum ainda funciona muito bem, funciona extremamente bem. As maquiagens ali do Helm's Deep, dos orcs, dos urukais, funciona muito bem. Vários efeitos, assim, até os wargs que no Hobbit eu achei mal feito, nesse filme estão espetaculares. Isso é verdade. Engraçado isso, né? Hobbit, ele tem uma desvantagem muito grande em cima do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele foi feito em película. E o Hobbit, ele foi feito em formato digital, 48 frames em HD. Cara, vai colocar um protético num formato de vídeo desse. É difícil pra caralho. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, fora a questão dos efeitos visuais, não tem como. Cara, eu vejo hoje aqui da minha televisão. Tem filme, eu não vi a trilogia dos Senhor dos Anéis, porque eu tô sem tocador de Blu-ray lá no meu quarto. Eu quero ver, inclusive, pra ver como é que fica a questão dos efeitos visuais. Porque, cara, eu vejo filme que vem na TV a cabo, em HD, e o filme pode ser atual, mas você vê direitinho um recorte digital. Então, a tecnologia dos televisores, a tecnologia do cinema, ela tá prejudicando muito o cinema nesse ponto. Por um lado, seria legal pros diretores tentarem abandonar um pouco essa questão do digital, né? Tá chato pra caralho, né, cara? Um filme hoje em dia é praticamente um ator e um fundo todo colorido. Pois é, mas você sabe por que o Senhor dos Anéis funciona? Exatamente porque ele não se baseou só no digital pra fazer as coisas, cara. Tem muita coisa ali que é feito roots, cara, que é feito... O nego teve que construir a porra de Helm's Deep, gigante a porra lá na pedreira, cara. É, uma parte dela, foi verdade. Uma parte dela, entendeu? Então assim, quando a pedra cai, é pedra que tá caindo, velho, sacou? É, eles usaram muita tecnologia no Senhor dos Anéis pra replicar. O Senhor dos Anéis, ele na época fez muito sucesso... Porque, e caralho, na época, gente, caralho, olha o que eu acabei de falar, na época, puta que pariu, tem 10 anos, velho, né? Olha quanto tempo tem esse filme, cara, eu tinha 20 aninhos. Mas sim, mas eu acho que é algum tempo atrás, mas eu acho que não era aquele negócio, filme dos anos 80, não é igual. Não, cara, é que já tem 10, já tem 13 anos. Eu sei, mas tem 10 anos, quando você fala que assusta. É, isso é assustador mesmo, cara. O Senhor dos Anéis, na época que ele foi feito, ele se destacou muito pela questão do efeito visual, mas da criação de objetos na tela. Por exemplo, eles conseguiram replicar, até então ninguém tinha conseguido fazer isso, a questão de exércitos em larga escala. Isso, é verdade. Pra que ficasse incrível, né? Cara, a batalha do início do filme, eu fiquei me perguntando, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei me perguntando como é que eles colocaram tanto figurante na tela. É, verdade. Mas na verdade era tipo meia dúzia de ator e o resto é só replicante, é só replicador. Não, porque a gente tinha visto uma tentativa falha disso no episódio 1, né? Com aquela guerra do final lá que tinha os Gungans contra os robôs. Que você era assistindo videogame, né, caralho? Tava assistindo um videogame aquela porra. É, verdade. Eu tava assistindo jogando PlayStation 2. Quando o Senhor dos Anéis apareceu, cara, foi assim, um tapa na tua cara, velho. Você fala assim, isso aqui que é nego digital, velho, essa porra, caralho. Eu fui assistir esse filme duas vezes no cinema por causa, a segunda vez, só porque eu queria rever a Batalha de Helm's Deep, velho. Eu prefiro a Batalha de Helm's Deep do que a de Gondor, sabia? Eu gosto muito da de Gondor também, mas Helm's Deep foi uma coisa impactante demais, cara. Foi impactante demais, assim, tudo que acontece nela, sabe? A tensão do começo, a chegada dos elfos, por mais que polêmico que isso seja pra quem é fã do livro, a própria batalha em si, os urukais entrando, explodindo a muralha, aí o Gimli fazendo piadinha, sabe? O Legolas pagando de tartaruga ninja. Porra, eu achava tudo muito foda, sacou? E a chegada do Gandalf ali no final, puta que pariu, velho. Não, o que que é aquela luta do Gandalf com o Balrog caindo no precipício? O que que é aquela luta? Pô, o começo do filme, né, velho? Pelo Cara, amor como de é Deus. Que... Eu me perguntei, eu falei, como é que eles jogaram o Ian McKellen de um precipício? Porque eu não conseguia ver como eles conseguiram fazer aquilo ali. É verdade. E vou te dizer que no Blu-ray, assistindo a minha televisão boa aqui, de LED, não se percebe ainda, cara. É muito bem feito. Tá muito bem feito. No Blu-ray. Não fica aquela coisa videogame, não. Não, né? Fica videogame ainda, não, cara. Assim, pode ser que mais pra frente, com a televisão mais, né, avançada, a gente comece a perceber alguma coisa. Mas eu vou te falar que o Blu-ray ainda é muito bom de se ter, assim, e é uma experiência, é uma imersão incrível, cara. A gente também... tem que falar, Bruno, que o Senhor dos Anéis, as Duas Torres, ele é muito retocado digital. Você tava falando, por exemplo, do Helm's Deep. Cara, Helm's Deep é um pedacinho. É um pedacinho, mas é real, cara. Tudo bem, mas é um pedacinho. Se eu não me engano, é aquela torre de homenagem. É a torre e a ponte. É só aquilo ali que foi construído. O resto é digital. Todo digital. É todo digital, entendeu? Mas se integra no geral, no plano, se integra muito bem na locação. Não fica aquela coisa tipo assim, cara, tu tá vendo que essa porra dessa ponte não existe. Exatamente. Entendeu? Você tá vendo que não existe. Então tudo se integra muito bem. Mas muita coisa ali, sabe por quê também? Porque é a noite. Eu concordo com você, é porque é a noite também. Mas sabe uma outra coisa que eu acho que ajuda pra caralho? Os inimigos são reais. É claro que tem muito Uruk-hai digital, tem. Nas cenas de distância, você vê que tem Uruk-hai digital pra cacete ali. Mas na hora ali do close-up, na hora de mostrar o Aragorn distribuindo, do Gimli matando os caras, são dublês de verdade, cara. Eu tava assistindo um documentário sobre esse filme e eles tiveram uma equipe de dublês inacreditável, cara. Disse que tinha uma lista e nego era assim, ok, vamos ver os caras aqui que estão. Esse aqui é faixa preta, esse aqui é faixa preta, esse aqui é faixa preta, esse aqui é faixa preta. Nego contratou, velho, os mega especialistas, sacou? De artes marciais pra serem os caras que iam coreografar a parada toda, que iam fazer tudo, que iam se arrebentar. E os próprios atores ficaram muito impressionados com a desenvoltura e o currículo dos caras. Respeitavam os caras pra caramba, velho. Porque ator de Hollywood, você acha que o cara vai ser snob com o cara que é dublê? Não, velho, eles respeitam pra caralho o cara que é dublê, velho. É porque é o cara que literalmente vai botar o dele na reta pra salvar o bonitinho. Isso, eles respeitam demais, cara, o trabalho do dublê. Então, claro que não é o dublê que vai interpretar, que vai aparecer, que vai chorar, mas no fim das contas, as cenas de batalha, o dublê é o mais importante, cara. Então, assim, se ele não confia no cara, ele se fode, né? Bonito. O Gollum, ele era, assim, fundamental que funcionasse nesse filme. Você imagina eles botarem um Gollum puppet, velho? Tipo o Yoda no episódio 4. Exatamente. Imagina você botar o Yoda Muppet pra ser o Gollum. Não ia dar certo. Então tinha que ser digital, sacou? Mas aí eles não fizeram assim, ah, bota o digital e aí a gente fica assim brincando só com o imaginário. Não. Nego contratou o cara que era um mega ator, o tal do Andy Serkis, que fez um puta trabalho de imersão pra criar o Gollum. E aí eles filmavam a cena inteira com o cara atuando, pra eles terem a referência do cara atuando. E depois refaziam a cena sem o cara. Só o Frodo e o Sam atuando ali. Só o Elijah Wood e o Sam Austin interpretando o Sam. Eles tinham que refazer a cena. Já tinha gravado com outro cara. Mas como tinha que inserir o personagem digital, não podia ter o outro cara em cena. Mas aí o que, que eles fizeram? Filmaram com a referência. E aí quando foi pra parte de pós-produção, onde tinha que inserir o personagem digital, eles usaram os movimentos do cara, a interpretação do cara. E o Peter Jackson fez questão que eles inserissem as feições do Andy Serkis no boneco, no Gollum. E é por isso que ele é tão feio. É porque o Andy Serkis não é brincadeira, não. Viu? Tem uma cena que eu percebi bem que foi o ator que fez aquela cara ali. Na hora que o Faramir, né, quer matar o Gollum, né? Aí ele vai lá, o Frodo vai enganar ele. Aí ele fica com aquela cara de você está me enganando. Você vê que é os entes fazendo aquela cara. Outra cena, quando ele tá pegando um peixe, que ele dá uma regalhada no olho assim e dá uma bufada e não sei o que e faz uma cara esquisita. Também é todo o Andy Serkis ali, cara. É um trabalho bem feito, bem cuidado, com respeito à atuação original e com respeito ao público. Não é simplesmente o cara olhando pro nada e aí, ah não, vamos inserir aqui um boneco e foda-se. É, mas você tá falando que primeiro botava ele, Bruno, e depois botavam os dois pra atuar, mas tem muita cena de atuação dos hobbits com o Andy Serkis ao mesmo tempo. É, na parte que pega ele, que fica batendo nele, né? Isso. Eles filmaram essa cena, mas a cena que está no filme é a refilmagem da mesma cena, sem o cara e com a inserção digital do Gollum, usando a cena anterior onde estava o Andy Serkis. Porque o Gollum, ele é um pouco mais atarracado que os hobbits, né? Mais magrelo e tal. Então, ia ficar mais difícil apagar ele digitalmente. Mas tem muita cena dele com os hobbits também, cara. Eu lembro de ter visto o making of dele, tipo, pegando o Andy Serkis e depois só o que eles fizeram foi substituir o Andy pelo Gollum. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Não foi replicada a cena. Não foi assim, vamos fazer com o Andy, sai o ator e faz só os dois hobbits. Tô falando assim, fizeram os três ao mesmo tempo. Eu percebi isso naquela hora que eles agarram o Gollum. Aquela hora ali dá pra perceber que deve ser o ator mesmo. Só mudaram, botaram de tal, né? Porque senão ia ficar esquisito. É, senão o Gollum ia ficar se balançando e eles iam ficar com o braço parado, né? Dá pra ver que mesmo a gente não sabendo qual é a cena, pra falar a verdade, né? Ficou muito bem feito. Porque mesmo quando eles não usam o Andy Serkis ao mesmo tempo, e quando eles usam só os dois hobbits sozinhos, a gente não sabe distinguir qual que é. Eu sei qual que é algumas cenas porque eu vi no documentário do making of, pronto. Agora, se você não vê e assistir, você não... Isso aí é o Gollum, isso aí é sem o Gollum. Isso aí é com o Gollum, isso aí é sem o Gollum. Não dá pra saber. É complicado, né, cara? Mas, pô, eu acho muito bem feito, cara. E eu vou te falar que o Gollum, ele teve muito mais importância nos filmes do que no próprio livro, né? Porque no livro ele é uma figura-chave, mas é muita coisa acontecendo paralela aos hobbits. Então você não dá tanta atenção ao Gollum como você dá nos livros. Cara, no livro, o Gollum ele até tem uma importância, né? Mas eu acho que ela foi ampliada pra caramba no filme. Além da atuação do Andy Serkis ter sido exemplar, eu me lembro que o nego fez campanha pra ele ser indicado pro Oscar até. Pra nego dar o Oscar pro boneco e ele sem ser o cara, sem ele estar em tela. Enfim, foi um rolo do caralho, o nego no foi final... Foi eles quiseram mesmo dar o Oscar pro... Colocar o Gollum pra disputar o Oscar de melhor ator. Pois é. O Peter Jackson se viu na obrigação de aumentar a importância do Gollum, né, cara? O personagem no livro é muito importante, assim. Não, ele é, mas ele não tem o destaque que ele tem no filme. Até porque, é como eu tava falando, no livro é muita coisa paralela acontecendo. E você tem personagens, inclusive, até mais interessantes do universo do Tolkien. Você tem altos senhores elfos, que eu esqueci, acho que é o Glorfindel que tá, que ele, inclusive, ressuscita. Ele é o único elfo que morreu e conseguiu sair dos Salões Eternos. Voltou de Valinor. Voltou de Valinor, entendeu? Porque o elfo não morre, o elfo ele volta para as Terras Imortais. Então tem personagens até muito mais interessantes. A própria batalha final nos Portões de Mordor é mais legal. Eles fazem aqueles círculos lá, só que são três círculos, para falar a verdade. Aí cada círculo tem só a galera elitizando, né, mesmo e tal. Então, assim, fica um pouco apagado. Mas eu concordo com você que o fato do Andy Serkis ajudou muito dar esse destaque pro Gollum. Com certeza, cara. Com certeza. E eu acho que ele fez um excelente trabalho, cara. Ele dá uma mais, é um tchan a mais que tem nesse filme, cara. É, apesar que eu vou te falar que às vezes eu acho o Gollum meio cansativo. Sim, como o próprio Treebeard, né? O próprio Barbárvore. Puta que pariu. Que às vezes tem hora ali que você fala, puta merda, velho, não dava pra falar um pouquinho mais rápido? A gente entende que a mitologia, que, né, assim, o personagem, ele é pra ser desse jeito mesmo e tal, mas tem hora, cara, que fica lá aquele negócio dele procurando as ente-esposas, é um... Porra, velho, árvore vai meter, velho? Aonde, cara? Não é que ele quer meter, cara, mas assim, O Senhor dos Anéis é a preparação que o Tolkien fez para as criaturas mágicas desaparecerem. É como se nós estivéssemos vivendo na Terra-média. Nós estamos vivendo a Era dos Homens. Os anões estão entrando em extinção, porque as anãs são difíceis de encarar, e elas não dão, e aquela coisa toda. Elfos estão indo embora da Terra-média, eles estão voltando para Valinor. Os Ents estão desaparecendo, as criaturas mágicas estão desaparecendo. Então, é assim, é uma forma que o Tolkien encontrou de ir tirando essa questão mitológica da Terra-média e deixando só os homens mesmo. E é por isso que os Ents estão tão desesperados para meter, não é nem para meter, é porque a raça deles está morrendo. Não, eu sei, mas o que eu acho chato do Ent, ok, eu entendo, faz parte do... Tem até uma mitologia por trás, né, do ser mágico Ent, que é uma coisa da cultura até nórdica, etc, dos seres árvore e tal. E, pô, acho bacana, mas no filme, cara... No filme não funciona, não. Não funciona muito bem. O próprio Barbárvore, ele é interpretado pelo cara que faz o Gimli, né? John Rhys-Davies. Ele fez uma voz chata, sabe? Eu acho um personagem meio insuportável, assim. Dá vontade de tacar fogo naquela árvore, sério. Eu gosto do conceito por trás dele. Também gosto do conceito, mas no filme podia ter sido melhor explorado, cara, acho. Cara, no filme é tão chato quanto. Só que na hora que o Tolkien vai descrever, ele descreve o ente, fala, ele se comunica de uma forma muito diferente. E isso eu achei muito legal. Porque assim, você imagina, uma árvore que fala. Uma árvore que fala, tem consciência, é uma árvore que tem ego. Tá? Tem uma função egóica nela, tem um eu presente dentro dela. Cara, uma árvore, ela leva, por exemplo, temos a sequoia. A sequoia, ela pra atingir a idade adulta, ela leva até 400 anos. Entendeu? Então o tempo dela é muito legal. Eu gostei, eu achei muito legal assim, o cara, no livro, passa chique dois capítulos, aí eles viram e falam assim, o Pimp tá descrevendo que eles estão lá e soltando uns gruídos, que ele não tá entendendo porra nenhuma. Aí ele, quando eles perguntam, e aí? Decidiram? Aí ele fala... Decidiram, falou, acabamos de dizer oi. Isso. E aí ele fica putaço. Velho, você tá maluco? O mundo tá acabando. Ele falou, ah, criaturas, vocês têm tudo pra vocês, é com muita pressa, o ente tem seu tempo. Eu achei muito legal isso. É interessante, mas ele funciona melhor no livro, sabe por quê? Não, ele não funciona no livro, porque no livro é um saco. Ele funciona um pouco melhor no livro do que no filme, sabe por quê? Porque no livro, você sabe que ele é lento, ele te falou que ele é lento, mas você leu rápido. Você não leu... Sabe, você não leu devagar. No filme, ele, pra mostrar que o bicho é lento, ele tem que falar devagar, ele tem que andar devagar, ele tem... E aí fica um pouco arrastado. Eu entendo que ele respeitou a obra, eu entendo tudo isso, mas é uma birra que eu tenho, assim, que eu acho que, pô, ok, tá, beleza, passou, o Tribeard é foda, na luta final eles são foda pra caralho, massacra orc como ninguém, mas podia ter dado uma aceleradinha, sacou? Podia, sei lá, pega uma ladeira e desce melhor, velho. As coisas que as pessoas mais reclamam assim, são das diferenças entre o livro e o filme. Uma das grandes diferenças é, e eu acho que é a mais polêmica, é a que os elfos não aparecem pra guerrear com os homens no livro. Mas aparece alguém? Não aparece ninguém. Nego tá lá e a resistência dos humanos e é isso, sacou? Por que que o Tolkien fez isso? Porque, na verdade, os elfos, eles estão cagando no livro, sacou? Pra humanidade. Alguns deles estão lutando lá em Rivendell, etc. Mas, assim, foi os que ficaram pra trás porque não deu tempo de ir pra Valinor, sacou? Os elfos desistiram. Eles... Ok, deu. Nosso tempo na Terra-média acabou, é o que eles falam. Eles começam a sentir saudade de casa. Isso. No livro, eles vão embora, cara. Ninguém fica pra trás esperando ser ninguém. No filme, o Peter Jackson quis colocar os elfos pra usar, porra. São personagens fodas, cara. Tu vai deixar de usar pra usar porra do elfo, sacou? E aí, na verdade, ele ia usar os elfos nessa batalha porque ele queria aproximar também o personagem da Arwen, da Liv Tyler, do Aragorn, que... tem um romance, mas como é que você faz um romance se os dois estão separados por milhares de quilômetros, entendeu? Porque a Terra-média, ela ficou lá em Valfenda, ficou lá em sei lá onde é que ela ficou. E ele foi embora pra batalha. Assim, eu achei essa parte chata pra caralho. Isso, só que você, num filme desse, precisa ter um romance, precisa ter alguma historinha dessa, né? Num filme desse, não precisa ter. Isso aí é a maldita da cartilha de Hollywood, cara, que sempre tem que ter a porra de um romancezinho, entendeu? Mas não precisa ter nada daquilo ali. Mas ele queria usar isso, queria aproximar o... Tinha Liv Tyler, né, velho? Ele queria usar Liv Tyler. Queria usar Liv Tyler e queria aproximar o filme um pouco das mulheres. Mulher gosta dessas porra, cara. Você sabe disso. Irmão, bota um Viggo Mortensen pelado lá. Yeah! Lá com o piruzinho dele lá. Ele não queria usar pelado, não tinha... Ia ter que botar censura, entendeu? Aí ele fez um romancezinho Água com Açúcar ali, que tem no livro, tem nos apêndices, ok, aparece lá, conta a história dos dois e foda-se, sacou? Só que ele teve a ideia, a infeliz ideia, de botar a Arwen chegando junto com esses elfos em Helm's Deep. Ela ia chegar junto, tem cena dela no making-off, treinando de espada, batalhando, guerreando, cara. E quando essas imagens caíram na internet, nego entrou em polvorosa, falou, velho, se tu botar essa porra dessa mulher aí... Você não volta pros Estados Unidos, não. Você vai morrer, cara, a gente vai matar você. E aí ele botou a mão na consciência e falou, não dá pra botar a mulher aqui, botou só o Valdir. O Valdir ficou lá de estepe. E aí ele ampliou um pouco ali daquela conversa do Elrond, que fala pra ela ir embora junto com ele. Mas era aquilo ali, dá sono. Dá sono. Puta que dá pariu. Sono pra caralho. Foi muito chato. Podia ter feito de outra maneira, porque tem no primeiro filme o papo todo com a menina, né? Mas esse agora foi muito lenga-lenga, sei lá. Não parece que ele quis mostrar a pancadaria, aí cortava pra lenga-lenga. Pra o pessoal dormir, porra. Eu achei meio estranho essa edição do filme desse jeito. A versão normal, depois que eu vi a versão estendida, ficou parecendo que ele lançou às pressas, não tava tudo pronto ainda como ele queria, e jogou, assim, montado nas coxas, sabe? Como deu? Porra, ficou tanta coisa de fora, importante pra trama... Né, que você, quando você vê a versão estendida, você percebe. É verdade. Muita coisa, falei, pô, como é que isso aí ficou fora? Isso devia ter ficado no filme normal. Diz um exemplo aí, Mendes. Porra, aquela do Faramir com o Boromir e com o pai dele, né? Explicando como é que ele é, né? Com o Boromir e o pai dele, aquilo acrescenta muito pro filme, velho. Muito. Porque na versão normal que provavelmente todo mundo assistiu, o Faramir, ele entra, ele parece um menino birrento, né? Ah, não sei o que e tal, vou levar vocês e entregar pro meu pai. E sabe? E você fica assim, pô, tá bom, beleza, tu quer o anel e tal, pra defender. Aí ele fala, é uma chance pro mestre de Gondor mostrar seu valor. E aí, essa cena que o Miotti tá falando, que tem na versão estendida, explica por que que ele quer fazer isso, né? Porque o pai dele menosprezava ele pra caralho. Menosprezava ele muito, zoava ele, e o cara ia lá, ajudava o Boromir, fazia parte da guerra lá, não sei o quê, e o pai dele tava cagando gigante. Mas, cara, vocês não conseguiram perceber isso na versão normal, não? Só percebe no terceiro filme. No terceiro filme, exatamente, Calaveira. Exatamente. Só isso só tem no terceiro filme. É, não, tem razão, porque eu tô lembrando de uma cena, ele chega pro pai dele e fala assim, perdemos os Gliath, aí o cara falou assim, isso não aconteceria se seu irmão tivesse aqui. Mas isso aconteceu no terceiro filme. Por exemplo, porque o pai dele só aparece no terceiro, na versão normal. Na versão normal, o pai dele só aparece no terceiro, então você nem sabe quem é esse maluco. E na versão estendida aparece essa cena e ela é muito boa. Acrescenta até o personagem do Boromir, que tinha ficado com uma impressão ruim no primeiro filme. Pois é. A gente tinha ficado com a impressão de que o Boromir era vilão, era filha da puta, sacou? Assim, ele morreu ali no final defendendo os moleques, mas se ele não tivesse morrido, ele ainda ia querer pegar o anel e fuder o Frodo, sacou? É, mas isso é a merda da adaptação. No livro, o Gandalf tem uma frase muito legal que ele fala assim, curiosamente, os homens é a raça mais suscetível ao poder do anel. Então foi por isso que o Boromir se corrompeu tanto. Fora o fato do homem ser mais suscetível, Gondor já estava sendo atacada. E o Boromir já viu que ia feder pro lado de Gondor. E Gondor, ele foi construído pelos descendentes númenóreanos justamente para tomar conta de Mordor. Porque ele fica colado com Mordor. Então, que na verdade era Mordor e Gondor. Então, Gondor era tipo o escudo da humanidade. Velho, você tá vendo lá a tua casa sendo destruída, nego matando e fazendo o diabo a quatro com as pessoas que te são queridas. Você pega um tanque de guerra, você não vai usar? mas você vai matar todo mundo, mas não tem problema. Foda-se, né? Bota pra tocar esse negócio aí. Só que, né, um anel é aquela coisa, né? Mas isso a gente só consegue descobrir no filme com as versões estendidas, cara. Porque no primeiro filme, o Boromir aparece lá no conselho do Elrond, fala meia dúzia de palavras, você já não vai com a cara dele ali, porque ele meio que dá uma deschavada no Aragorn, você já era amigo do Aragorn, porque você viu, ele defendeu Espanturquato Nazgûl, velho, no dente, velho. Você fala, cara, esse bicho é foda. E aí vem o Boromir e fala, ah, você é um merda. Seu merda, seu merda! Só faltou falar com a voz do Pereio, sei lá. Você já fica meio antipático. Aí o cara, no meio do caminho, só faz presepada. Aí, no final, ainda faz aquela cagada lá, aquela lambança, e morre igual um espeto de churrasco, velho. E aí você fica, tá, beleza, morreu. E aí, no segundo filme, o irmão dele é outro babaca. Pois é. E aí você fica com mais ódio desses caras. E aí, na versão estendida, ajuda muito isso, porque você vê que ele era um herói, cara. Ele chegou lá, salvou os Gilead, e tá lá comemorando e não sei o quê, e ele é amigo do irmão dele, dá um abraço no irmão dele e tal. E o filme ajuda a gente a tirar essa imagem escrota que ficou. É, e mostra que o pai é o filho da puta, né? O pai é que é o filho da puta, exatamente. E que ele tinha ido lá pra ver o negócio do anel, mas, no fundo, ele queria realmente salvar Gondor. Ele não estava equivocado completamente, entendeu? Tudo bem, ele não entendia que o anel não poderia ser usado para isso, né? E aí você só consegue entender isso na versão estendida, que realmente deveria ter sido a única versão. E o Saruman? O que vocês acharam do Saruman no filme? Eu achei o cara meio galhofa. Ele ficou uma velha gaga, não ficou? Ele ficou, porra. Ficou. Assim, tudo bem, aquela hora do discurso dele, né? Ali tá, ele tá se pondo tudo, né? Mas depois, aquele no final do filme, ele olhando ali pras árvores, porra, ele fez uma cara de aquele ator de terceira categoria. Desespero, né? É, porra, não sabia que. Parece que não sabia que tava. Porque ali era tudo digital, né, claro. Parecia que ele não tava sabendo atuar com aquilo digital. Então ele ficou meio, sei lá, a cara dele não gostei, não. É, meio esquisito mesmo. Mas eu gosto da cena que ele. Nesse filme, que ele, depois que o Língua de Cobra vai lá e aparece e conta pra ele, não sei o quê, e que ele vai reunir o exército e aí manda o exército marchar pra ir atrás de Rohan. Que ele faz aquele discurso, aquela magia do Saruman, que o Saruman, a voz, a magia dele tá na voz, né? Na impostação da voz. E ele chega lá naquele parapeito da torre e começa a falar, vocês, não sei o quê, vão marchar e tal. E ele parece que ele tá falando baixinho, né, velho? Você assiste assim, você fala, pô, como é que essa galera tá escutando? Mas sabe qual é o problema? Não é o Saruman. Apesar que no livro, eu não sei se vocês sabem, mas o Saruman, ele é o Saruman o branco, né? Aí ele vira Saruman o colorido. Ele se acha tão foda que ele agrega todas as cores ao manto dele. É, mas no filme ia ficar meio escroto, né? Cara, eu fico só imaginando. I wanna night die, I wanna forget it, I wanna just wanna hide. Imagina ele, tipo, vai lutar com Gandalf. Gandalf, eu te mato. O que você vai fazer, ô Saruman? Você vai me aprisionar? Não, você, eu te desafio para uma dança de black music. Aí ele tá lá no discurso dele, velho, e você fica se perguntando assim, pô, como é que tem nego, 10 mil pessoas lá, 10 mil urukais ouvindo, velho? Como é que o cara, né, não tem um microfone, não tem uma caixa de som, não tem... E é a magia, né, cara? É a magia do cara de postação da voz lá e faz um ziquezira e todo mundo escuta. Inclusive tá tão alto que o coitado do Língua de Cobra que tá do lado, velho, ele chora de um olho só, véio, igual o Lima Duarte, velho. Ele... Se a gente acha que ele chora de emoção, ele chora porque a voz tá vindo da cabeça dele. Isso, exato, velho. Isso que ele tá chora, ele dor, velho. É, quando ele acaba assim, língua. Oi! Língua. Oi! Ah, mais alto! Esse filme, ele é interessante porque ele começa já de uma forma inacreditável, né, Calaveira? Sim. A cena inicial é muito foda, que é a cena lá, um helicóptero sobrevoando, né? Você vê que é uma cena aérea, voando ali o que seria Moria. O que seria Moria, né? E você só tá escutando... Bem baixo, né? Bem baixo. Isso, exato. E aí, cara, daqui a pouco vai pra cena do dele, You Shall Not Pass, não sei o quê, que é foda. E aí, cara, o Gandalf cai e aí a gente vê o que acontece com o Gandalf, velho. Que deu porrada no Balrog pra caralho, velho. É, que é só aquela coisa assim, que no livro Ele descreve, só conta, né? É, ele só conta, ó, eu fui enfrentar o Barog, aí eu morri, fui enviado de volta, né? Ele não fala que morreu, ele só fala que foi enviado de novo, de volta pelo chefe dele e tal. Lá a gente vê realmente, e aquela característica de filmar por fora Moria, é tipo a gente tá entendendo que é por dentro da... É, eles estão filmando Moria por fora, e a gente tá ouvindo aquele eco. Não, Gandalf! Que a gente é tipo como se nós estivéssemos escutando eles gritando dentro da montanha. Cara, pelo amor de Deus, velho. Parabéns, Peter Jackson, viu? Teve uma ideia, sacou, genial, olha, né, velho? Parabéns, realmente uma tomada épica, épica, épica, épica, épica. Não é engraçado que quando eu vi o filme, né? Aquele mesmo esquema, né, que eu vi com o cara testando a cópia, né? Aí eu falei com o Calaveira, falei, porra, não gostei do segundo filme. Aí ele foi assistir na pré-estreia, sei lá quando foi. Aí eu lembro que ele mandou mensagem. Caralho, como é que você não gosta desse filme com essa primeira cena aqui? Você viu a primeira cena e já mandou uma mensagem pra mim. Eu lembro que eu tava no cinema assistindo a primeira cena e eu tava parado assistindo, normal. Aí quando começou a cair o Gandalf, eu ficava assim... Caralho! Começava a gritar foda, do cinema, velho. Mas é muito foda mesmo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. Não, ele cai, pega a espada no meio do caminho, desce a bordoada. Véi, mas é bordoada assim, ó, de sair faísca da porra do Balrog, véi. Caralho, é mesmo, véi. É muito escroto, cara. É muito foda. E aí o Gandalf morre, vai pro outro lado, sei lá, enfim, aquele negócio, tem a rede de passagem e volta passado no omo, né, velho? Que ele virou... No Omo não, no Vanish. No Vanish. E aí ele fica branquinho e tal e vira Gandalf the White. No filme isso foi muito bem retratado. Ele volta como uma outra entidade. É como se ele fosse uma outra entidade. É como se ele fosse o mesmo espírito, mas em outra vida. Aí tanto que eles viram e falam assim, Gandalf, ele... Gandalf? Ah, sim, uma vez eu fui chamado dessa... Era como me chamavam. Era como me chamavam. Eu gosto, cara, muito do começo do filme. Tem essa cena, aí você vê, acompanha o Frodo e o Sam, e aí aparece o Gollum, e aí você vê que os caras, pô, tão fudidaço e tal. Na versão estendida é legal, porque tem o negócio da corda. Tá na corda, né? Pois é. Na versão anterior você não tinha. E não tinha exatamente porque o Peter Jackson teve que cortar do outro filme a distribuição dos presentes da Galadriel, né? Que ele teve que cortar porque ia ficar muito grande. E foi só por questões de tempo mesmo, porque tem um capítulo específico pra isso. Se eu não me engano, o nome do capítulo é Os Presentes de Galadriel. E aí ele se encontra o Gollum, aí tem todo aquele negócio com o Gollum e tal, não sei o quê, e eles estarem perdidos e dando volta, e o anel já tá sufocando meio que o Frodo, e ele já tá meio que se estranhando ali com o Sam, não sei o quê. Isso tudo eu acho muito maneiro, é construção de personagem foda. E em contrapartida a gente tem o caralho do Aragorn, do Legolas e do Gimli fazendo maratona, né, velho? Caralho, foi uns 3 dias ali correndo, viu? 50 quilômetros, velho, correndo de noite sem parar, e o Gimli fala isso direto, atrás dos orcs que tinham capturado o Pippin e o Merry, né? E aí, o Pippin e o Merry, eles estão lá sendo capturados pelos orcs, os orcs param numa clareira ali, perto da floresta de Fangorn, e começa a discutir, porque estão com fome, não sei o quê, e os dois fogem, e os orcs são assassinados pelos cavaleiros de Rohan, né, os Rohirrim. Não, mas antes disso, pô, tem uma frase do orc ali, forte demais. Que ele tá doido pra comer os hobbits, né? Isso. Aí ele fala, e suas pernas? Não pode ser suas pernas, não vou precisar delas. Isso é a fome, né, velho? Caralho. E tem uma cena que eu acho horrível, que o bicho mata um orc, e aí os orcs... Aí ataca e começa a estripar o outro orc, velho. Eles começam a comer o outro orc. É, caralho, escroto, achei, né, muito velho? Escroto essa cena, sério. A carne voltou ao menu. A carne voltou para o menu, boys. Bom, uma coisa que eu acho massa desse filme, negócio de RPG de novo, é quando o Aragorn, depois de encontrar os Cavaleiros de Rohan lá, os Rohirrim, que eles falam, ah, a gente matou os orcs, queimou eles, fez uma fogueira e não tinha nenhum hobbit com eles. E aí eles vão lá, e ele tem aquele negócio do Ranger, né, que ele segue o rastro e fala, ó, eles andaram aqui, se deitaram, eram dois, rolaram pra cá, se arrastaram... Não sei o que. Aquilo é muito, muito maneiro, cara. Ele é, tá... mas é um exagero do caralho também, né? Não, mas é o RPG, cara. É, ele tá jogando dado e tá acertando, velho. Entendeu? Ele tá rolando o D20 ali no Perception, velho. Ah, já rola aí quando fala, rola aí uma percepção pra ver se você percebeu alguma coisa. Aí ele tá tirando 20, velho. Ele tá rodando dado e tá tirando 20, cara. Esse dado tá marcado aí. Esse dado tá viciado, velho. Tava rolando e só tirando 20, 19, 18. E por aí via. É legal, porque à medida que ele vai descrevendo, você vai revendo a cena. Você vai revendo hobbits, a, né, cena, é muito bom, bem montado, cara. Essa parte, esse período que os hobbits estão com os orcs, o Tolkien utiliza muito bem para falar um pouquinho da cultura dos orcs. Porque até então os orcs só entravam na história como anarquistas, né? É os flamengo, os corintianos, né? Eita, quebra tudo, toca o terror, aí morrem, óbvio. Aí ele isso serve pra isso. Aí quando os hobbits estão lá, eles começam a contar um pouco como é que é os orcs. Aí eles falam que os orcs têm hierarquia, que tem tipo comandante, tenente, tem sargento, tem armeiro. Eles também utilizam cura. Eles têm material pra curar. Tanto que o Pippin é o Merry, que eu não lembro, acho que é o Merry que corta a cabeça, não é? Isso. E aí eles colocam uma pasta preta na testa do Merry, e o Merry fica com aquela cicatriz o resto da vida. Claro que é muito rústico, mas eles utilizavam também material de cura, de tratamento. É legal, porque é falado muito pouco do Senhor dos Anéis sobre os orcs. Depois você vê nos apêndices, você vê nos outros livros. Mas o que eu acho interessante é que depois deles encontrarem o Gandalf ressuscitado de Beatsalu no meio da floresta... Não, Beatsalu não, é Antônio Conselheiro. É, ele tá de Tiradentes, né, velho? Ele tá brilhando e tal, escambau. E ele tá, ó, não sei o que, vira e foda e tal. Aí chama o cavalo do além, a porra do... Scalofax. Scalofax. Em inglês eu acho muito bonito, Shadowfax. É foda, assim, o cavalo, um bicho místico e o caralho. Você fala, opa! Porra. Respeito pelo cavalo, que já dizia Suassuna. Cavalo morto, mas sem vida. Coloca aí o rap do Suassuna. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Puta só. Puta só. Puta só. Velho, esse foi o maior desvio. Esse foi. De todos os tempos, cara. Um cavalo morto. Porque um cavalo morto é um animal sem vida, ele está falando de Scalofax. É, tá certo. Mas o que eu acho maneiro é que, assim, aí eles vão. De repente, do nada, eles vão pra Rohan, né? A história se transfere pra Rohan. Que você, até aquele momento, você não tinha ideia do que era uma cidade de humanos. O primeiro filme você viu os hobbits, você viu os elfos, você viu que tinha humanos, mas ainda não tá só humanos, né? E aí, a primeira vez que você é apresentado a uma sociedade humana é nos Duas Torres com Rohan, né? Que tá o rei lá dominado pelo Saruman, né? Controlado por ele e vigiado ali de lado e todo orientado pelo Língua de Cobra lá, que já fez o Chuck, né? Cara, e na hora que a gente é apresentado a Rohan, a gente é apresentado a uma das trilhas sonoras mais fodas de todos os tempos, velho. Muito obrigado, Calaveira. Sobe aí a introdução dos Cavaleiros de Rohan, miote. A trilha de Rohan é linda demais, velho. Cara, essa aí que fica esse violino. Caralho, velho. Puta que pariu, é me arrepio demais com essa trilha. É foda, é foda. Agora, a cidade de Rohan é uma merda, né, velho? Porra, é tipo um feudo, né, cara? Eu acho escroto que, assim, a cidade é uma cidade de merda. E quando eles chegam lá, né, o Gandalf e mais sua patota, eles vão entrar lá porque eles ficam sabendo pelo Éomer. Que é o nosso querido Juiz Dredd, né, velho? Que é o único papel bom na vida dele também, né, velho? Porque, apesar ele no Dredd é legal. Ele fez o Dr. McCoy também, aí ele faz o Dr. McCoy na nova série aí dos filmes do Star Trek. Caralho! É ele, velho. Puta que pariu. Tu não sabia que era ele, não? Não percebi que era ele. Olha aí. Sério, não percebi que era ele. Ele tá com o cabelo do Thor. Carl Urban. Puta merda. E aí, cara, eles chegam no reino e aí os soldados orientados lá pelo Língua de Cobra falam, ó, vocês não podem entrar, tem que deixar suas armas e tal pra falar com o rei. E aí vão tentar tirar o cajado do Gandalf. Ele fala, ah, você privaria o velho de seu apoio e tal. Aí passou, né? E aí acho legal o Gandalf, que quando passa, ele dá uma de mocó, né, velho? Ele dá uma piscadinha assim para Aragorn. Piscite, é isso aí. Eu acho que o Aragorn riu sem ser atuação. Sem ser atuação, né? Ele quase mandou aquela mãozinha que foi. O Didi fazia assim. Sabe, na boca assim, fazia, piscite, essa é da poltrona. Né? E aí eles entram lá dentro, cara, e aí você vê, cara, guerreiros nível 20 não precisam nem de armas, né, velho? O pessoal que joga World of Warcraft, eles entraram em Karazhan sem equipamento. Cara, eles entram sem equipamento e aí... E vai no muque. Derruba os guardas e o Gandalf, ele exorciza o Saruman que tá dentro do rei, né, velho? Sim! O Saruman tava lá de exorcista dentro do lado. Só faltou cuspir sopa de ervilha no Gandalf, cara. É porque no livro, o que é contado? No livro, não tem nada daquilo ali. Aquilo ali é um recurso visual. Mas o que se conta é que o rei de Rohan, ele tava sob uma influência tão forte do Saruman que ele aparentava um velho decrépito. E apesar dele ser já, né, passado, ele tinha um vigor muito intenso ainda. Mas ele descreve o rei de Rohan como um velho decrépito. Tamanha a influência do Saruman em cima dele. E aí virou uma coisa meio obsessão. Parece obsessor mesmo, né, cara? É. Ele fica xaropando no ouvido lá do rei. E o rei fica lá naquele jeito assim. Ah, o que que você quer, Gandalf, não sei o que. Aí o Língua de Cobra... Velho, ele tem uma cena muito foda essa hora. Tem o Língua de Cobra. É, o que você quer, Arauto, de não sei o que. Ele... Cala a boca, criatura dos infernos, que eu não aprovei. Eu não atravessei o quinto dos infernos pra trocar conversa com você, não. Seu merda. Seu merda. Só faltou, cara, falar seu merda. Aí ele chora. Nessa hora ele chora. O Grima, ele chora, velho. Chora. Caralho, pra que isso, velho? Eu não cruzei o inferno pra trocar palavras com seres. Um level 2 igual você. Cala a boca. Aí ele dá tipo um sai daqui. Blá. Aí o Grima... tipo, capota, porque o Grima, ele queria utilizar o feitiço que ele tava utilizando no rei no Gandalf, velho. Aí o Gandalf falou assim, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem aqui, eu tô todo bufado. Eu já tô todo bufado aqui, tu tá querendo usar essa magiazinha assim, level 20, pra mim. Ah, pro inferno, velho. É, pois é. Cara, muito bom, velho. Aí ele fica conversando com o rei, e o rei fica naquela obsessão. Eu não vou sair do corpo. E chega uma hora que ele tá conversando com um capeta. Lembra daquele capeta dos bichos? Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu não saio. Eu vou pegar o elevador. Isso, Biote. Isso aí é os primórdios da internet. Biote, bota um trechinho aí pro pessoal saber do que a gente tá falando. Que tenha atormentado esta vida, que seja liberto totalmente, seja desfeita a operação maligna desta vida agora. Amém. Deus que está nos céus. Eu não conheço essa pessoa, mas tu conhece. Eu também não conheço, senhor. Eu quero falar com o senhor o seguinte. Deus é poderoso. Eu não vou sair daqui. Eu não vou marcar ele. Deus está mandando você sair daqui. Eu não vou marcar ele, não vou. Você está vencido. Você vai sair deste corpo. Agora eu vou sair. Agora eu saí. Em nome de Jesus. Agora eu saí. Tira. Sai deste corpo. Tá melhorar. Sai deste corpo. Quem tá falando? Melhorou. Tá tudo bom agora. Não. Tá tudo bom. Quem foi que me chamou aqui? É o seu Felipe que está falando? Aqui é o Felipe. É o Felipe que está falando? Eu já tô legal. Não. Eu tô na boa. Não. Eu tô no Manaus. Em nome de Jesus. O bicho vai e começa a exorcizar, né? Não, primeiro o Gandalf vai de leve. Ele vai dar um passe, ele vira um... Aí o bicho, eu não vou sair daqui. Aí o Gandalf só olhou assim, você vai largar ele sim, se eu sair ele morre. Ninguém vai morrer, desgraçado. Aí o bicho, ai meu Deus, ele assusta. Ele gruda na parede, ele, ai que isso. Ninguém vai morrer aqui não, sua criatura. Você não conseguiu me matar e não vai conseguir matar ele. Velho, aí o bicho tipo dá um, sei lá, um kickera na cara do rei. E o Saruman leva a paulada lá em Orkank, velho. É foda, cara. É muito aí foda. Aí aparece essa cena. Saruman com um vergão na testa. Um hematoma, velho. E o bicho. Bicho sem ar. Velho, aí o rei vai retomando a jovialidade dele, sem influência, né? Isso, e aí é uma cena que me faz chorar na versão estendida, que é o que ele descobre que o filho dele morreu, né? E ele fica mal de cabeça, né, velho? O cara fica muito ruim, assim, ele perde toda a motivação, aí desiste de enfrentar. Aí o Gandalf tenta convencer ele a lutar, né? E ele fala, cara, eu tenho que defender o meu povo, eu vou pra Helm's Deep e tal. Gandalf sai virado num Jiraiya, velho. Ele sai putaço, velho. Porque ele fala, velho, eu vou ter que pegar essa porra desse cavalo agora e ir atrás de guerreiros pra ajudar vocês lá em Helm's Deep, porque vocês estão indo pra porra de uma armadilha. Ele queria que ele fosse com o Gandalf atrás dos cavaleiros lá de Rohirrim, reorganizasse o exército de Rohan e fosse pra Gondor, pra se juntar a Gondor e ir enfrentar o Sauron lá nos Portões da Morte, sacou? Gandalf queria isso, só que o rei foi cabeça dura, falou, não, não vou. Tanto que depois de Helm's Deep, ele convence o rei e fala, velho, a gente tem que enfrentar. Não dá mais pra fugir, não dá mais pra ficar aqui esperando a hora da morte. Vamos lá e vamos descer a porrada nesses caras, entendeu? E aí é quando eles partem e vão, e aí o Aragorn vai achar as porras dos fantasmas, e não sei o que, parará, periri, pororó, e piriri, e pororó. E a cena toda de Helm's Deep é foda pra caramba. É, mas tem uma parte que me incomoda muito, que é o Orc com a tocha olímpica. Eu não gosto daquilo ali, velho. É verdade, né, velho? É, até porque o Aragorn, ele grita... Pro Legolas. Pro Legolas, de uma forma muito estranha. Ele fica assim... Legolas! Guarahiri! Isso! Legolas! Velho, Legolas! É, Legolas. Ele fica com a voz meio... Ele fica com a voz... Eu não sei se ele tava meio rouco, tadinho, que tava gritando, né? Na chuva, uma hora porra. De batalha, na chuva. Tava com a faringite já. Aí ele fica... Legolas! Guarahiri! Legolas! E o Legolas... Que? Aí eu lego, ah tá, aí matou. Aí quando ele ataca lá o cara da tocha olímpica, explode aquela merda toda. É, muito escroto. Isso é mesmo. Lego lá, aí lego lá. Uma coisa que acontece é o seguinte, porque aí o rei decidiu ir pra Helm's Deep pra salvar o povo dele. O Aragorn tá perdido, né? E o Gandalf fala pra ele, ó, você tem que ir com ele e... ajuda ele a segurar lá. Eu vou chegar no raial da ele madrugada. Queria, não, deixa que eu vou. Isso. Eu chamo os cavaleiros. Não, não, não, eu que você vai ficar aí, segurando a pica. Quem mandou você ficar brincando de rende a vida inteira? Isso. Se você tivesse gordo, essa merda não tinha acontecido. Porque o regente que tá lá, tá parecendo uma bloca, tá parecendo Laerte. Aquela porra. Então tu vai ficar aí pra se fuder. Isso. Se vira aí, malandro, e vai embora, né? E aí eles vão pra Helm's Deep e, cara, o Aragorn, ele está com o cu na mão, velho. É, mas mesmo assim, é uma coisa que eu gostei pra caralho também, velho. E isso, inclusive, foi muito criticado pela Sete na época, pelo Omelete, pelos veículos de comunicação de cinema. Eles falavam que o filme tinha muito excesso de honra. Velho, existe isso, excesso de honra? Na guerra? Velho, não é na guerra, mas assim, numa história. Ah, porque o filme peca porque tem muita lição de honra. Velho, a gente tá vivendo num mundo que é nego matando nego por causa de R$10. Você bota uma cena em que tem um cara que ele tem a oportunidade de fugir, ele tem a oportunidade de sair dali, o amigo dele vira e fala assim, você sabe que se você virasse as costas pra eles agora, ninguém iria te julgar. Te julgar, né? Ele vira e fala assim, se eles vão morrer, eu vou morrer do lado deles. É muito foda essa cena, velho. Foda pra caralho, que ele não fala dessa capacidade, ele grita. Não, ele dá um grito, ele dá um esporro no Legolas, que o Legolas enfia o arco na bunda e vai embora, velho. É, o Legolas, caralho, velho, tá bom. Tá, beleza. Desculpa, velho, foi mal. Tanto que depois ele chega e pede desculpa. Foi mal aí, velho, que eu falei aquela parada lá, desculpa aí. É, não, porra, foi mal, eu tava com o cu na mão, que eu ia morrer também, né? Mas o Legolas fica com o cu na mão, cara. Pra quem não fica, velho? O Gimli tá cagando, velho. Ele tá lá vestindo a... O Gimli quer morrer na batalha, velho. É, o Gimli é anão, velho. Anão quer ver o oco, entendeu? Isso, pois é. Anão tá nem aí. Anão tá nem aí. Eu acho massa isso, velho. E aí eles chegam, vão lá pra Helm's Deep, e aí chegam os elfos. Cara, quando o Valdir chega com a trupe dele, velho, o Aragorn, velho, só falta chorar, velho, de felicidade, cara. Ele vai lá dar um abraço no Valdir e fala, porra, Valdir! Chega aí, Valdir. Até que fim, meu irmão! Chega aí, Valdir. Chega aí, Valdir. Ele falou assim, ô, Valdir, chega aí, bicho. Cara, e o foda é que o Elrond também mandou pouquinho, né? Por que que não mandou mais? Por que que mandou o Valdir, velho? Ele podia ter chamado. Era foda, velho. Era foda. Com esse nome, Valdir. Nome de elfo é Valdir ou Calaveira. Vai tomar no cu, velho. É, velho. É velho, o mesmo não, cara não, que não, trabalhou Calaveira, pro Jorge Lucas. Não, Calaveira. Vai se lascar. Eu não aceito um elfo chamado Valdir, velho. Não aceito. Não. É Haldir. É Haldir. Vai se fuder, velho. Vai se não, fuder. Quando o Aragorn chama ele, dá pra escutar Valdir. Não tem jeito, não. Valdir, é velho. Fala Valdir. É Valdir. Ele fala, chega aí, Valdir. E, velho, a porra do Valdir. Ele podia ter mandado, sei lá, o Firin Fonfon, o Ravonel, o Saconel, o... Não, ele chama o Valdir. Qual é o nome do seu general? Valdir. Um elfo chamado Valdir, eu não consigo engolir, velho. E ele é um elfo meio gordo, né? Me desculpa quem eu chama Valdir. Eu acho engraçado que todos os elfos... Não desculpa, não. Desculpa, não. Mude seu nome. Valdir é um nome de clube escroto. Não é não, velho. Tem um amigo chamado Valdir, pô. Vai por isso. Eu tenho certeza que o Elrond falou, olha, a pica já entrou, vou ter que mandar alguém pra dizer que eu sou bonzinho. Vou mandar o Valdir, tá aí, sem fazer nada. Quando o Aragorn vê ele fala, porra, já ajuda. Um Valdir já vai fazer uma diferença aqui. Imagina o Valdir. Oi, eu vim ajudar vocês em honra da velha aliança entre homens e elfos. Ai, meu Deus, que bom. Qual o seu nome? Valdir. Oi? Hein? Valdir. Como é que é? Valdir. Porra, sério que o Aurônio mandou um elfo de nome Valdir? Ô, filha da puta, eu vou embora. Não, pode ir embora. Eu não tenho que estar aqui, não. Gente, sério, obrigado, valeu. É, eu não tenho que estar aqui. Não, fica aí. Fica aí o caralho, eu não vou ficar mais aqui, não. Vá merda, você. Fica tu aí, eu vou embora agora. Fica tu, eu vou embora. Aí ele vira e fala assim, ô, Jesus Cleiton. Sim, senhor, vambora. Puxa, pessoal. Por quê? Ele sacaneou, falou que o Valdir é nome feio. Ah, se fuder. Mas o que eu acho legal da cena do Helm's Deep é as piadinhas do Gimli funcionam bem. Apesar dele estar muito, nesse filme, muito alívio cômico, em alguns momentos, assim, ele é muito demais, caindo de cavalo, escambau. Eu acho que ele, nessa cena, é muito maneiro, porque ele mata orc pra caralho, mata urukai pra caralho. Tem aquele negócio dele contar que matou dois, ele vira felizão pro Legolas. Legolas, já matei dois. Aí ele, eu matei 12. Aí ele fala, o quê? Não! Ele começa. Tá, tá, tá, tá. Aí ele fica 40, 50, 70. Aí a câmera abre. Velho, tem um enxame de orc subindo. 50! 50! Cara, mas a melhor cena deles é quando o Gimli tá todo puto, cansado pra caralho. Aí ele tá em cima de um orc, o orc se mexe. Aí o Legolas vai e se atira e falou: te salvei, ele ainda tava vivo. Ele, que vivo, que vivo. Meu machado tá no meio do crânio dele. Aqui, ó, eu mexo o machado, ele se mexe. Que o Legolas fala assim: Gimli, eu matei, sei lá, 39. Aí, eu matei 40. O Legolas vai e mata, joga a flecha nesse aí e fala: 40. Aí ele fala assim: ele se não tava vivo. Como? Ele se mexeu. É o meu machado que está no sistema nervoso central dele aqui, ó. Voque, voque, aí mexe no machado. E o, sei lá, o elfo, o orc bate palma, né, velho? Que humor negro do caramba, né, que velho? Que humor negro, né, velho? Não, e o porra do game tá fumando em cima do Urukai, velho. Sentado, fumando em cima do Urukai. Ele tá cansado, né, velho? É, porra. Uma noite inteira lutando na chuva e o caralho. Caralho, imagina. Outra coisa que eu acho maneira nessa cena é quando eles vão pra ponte... Que o Gimli vira pro Aragorn e fala, me joga. Que aí ele vira e fala assim, como assim me joga? Só não conta pro elfo. E aí ele conta o tempo pra fazer piadinha. Aí ele, are you sure? Don't tell the elf. Not a word. Aí o bicho joga e toca, aí sobe uma música foda pra caralho. Sobe aí, viado. E outra parte que eu acho legal ainda dessa cena é no final, quando tá de manhã, eles foram encurralados, já estão lá dentro e o Aragorn consegue convencer o rei a cavalgar pra morte, né, velho? A subir no cavalo e vamos atropelar a galera. E eles vêm atropelando a galera no meio da ponte, matando o orc à torta e à direito. E aí daqui a pouco, velho, o Aragorn lembra do que o Gandalf falou, que ele iria retornar quando der, sei lá, 5 horas da manhã, olha pra direita que o sol vai nascer, eu vou chegar. Ao amanhecer, olhe para o horizonte. Puta, velho. E aí quando o Gandalf chega no cavalo e tem uma puta galera de cavalos, cavaleiros de Rohan, velho. Velho, é muito foda. E tocam a música maneira pra caralho. E é legal que o Gandalf olha, ele levanta e faz assim, Ufa, deu tempo. É. Cheguei. Demorou, hein? Uhum. Aí, bicho, você acha que eles estão com um problema? Eu acho que eles precisam de uma certa ajudinha. É, muito maneiro. E aí eles começam a cavalgar. E aí na hora que eles estão chegando, velho, o sol desponta e cega os orcs, né, cara? E aí eles, tipo, pô, fica todo mundo cego. E aí é a luz, né? É a esperança. É, porra, é muito maneiro, cara. E é muito bem feita a cena. E aí é porrada pra caralho. E na versão estendida tem uma parada que é legal, porque na versão normal, eles ganham a batalha e só aparece os orcs fugindo. Não mostra eles entrando na floresta. Essa cena na versão estendida é foda. É foda, porque eles entram na floresta e aí daqui a pouco as árvores começam a mexer, porra, assim, velho. E você fala, caralho, são os entes, estão fudendo com os orcs, né? Não, na verdade não eram os entes, era a própria floresta. Pô, isso é muito foda, cara. No livro, ele fala que o Pippin tava no ombro do Barbárvore e quando ele olha pra trás, tava tudo escuro. Mas quando ele olha pra trás, ele tem a nítida impressão que a floresta tá se mexendo. E na versão estendida, eles mostram isso, a floresta descendo, a floresta descendo a encosta. Aí eles falam assim, ah, as árvores estão descendo? Aí ele fala, ah, eles também têm uns acertos de conta pra fazer com os orcs. Aí os Rohirrim empurram os orcs pra floresta e a floresta aniquila eles. E segundo o Tolkien, aqueles orcs nunca mais foram vistos. Mas uma coisa que eu acho maneira é que o discurso do Sam ali no final, né? Eu acho muito foda aquilo ali, cara. Ele fala pro Frodo o negócio de lutar, né? E não sei o quê. E o Frodo fala, ah, e a gente tá indo em direção a quê, né? Eu não posso fazer isso, Sam. Eu sei. Tá tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As realmente importantes eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim aconteceu? Vitória! Nós vencemos! Mas no final, é algo que passará. Essa sombra, até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando era pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente, porque estavam se agarrando a alguma coisa. Aqui estamos nos agarrando, Sam. Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo. E que vale a pena lutar. No longínquo ano de 2002, não. O quê? Porra, eu tinha esquecido, caralho. Inglês, caralho. Puta merda. Ah, ele não falou, não? Não. Caralho, então fala aí. Eita, porra. Arrastei a cadeira aqui, pô. Porra, o cara arrastou o caixão, né? Arrastei a cadeira. Caralho. Que eu toda hora fico me ajeitando, pô, é foda. Sobe aí o violoncelo. Foi o Treebeard, né, que falou... Não, sobe o violoncelo. Voltamos pro Bram Stoker. Que é aquele orc negão. Que é um orc negão, né? Fala a verdade. Não é um orc negão, aquele lá que fala. Todos os urukais são negões, né? E os orcs de Mordor são o quê? Os orcs de Mordor? É. Não sei, Lucélio, o que, que eles são? Negro! Não, não é isso não. que eles são, pô? Não, é porque eles têm aspecto de negão. Os orcs de Mordor, eles não parecem negão. Eles são tudo atarracado, pequenininho. Os orcs de Mordor são os mesmos. São meio goblins, né? É, como se fossem aqueles goblins de Moria. Ah, tá. Entendi. Vai ter que usar a Lucélia, pô. Faz tempo que ela não aparece aqui. Inclusive, eu acho que ele seria um Thor muito melhor, viu? Com certeza. Mas qualquer um seria o Thor melhor, velho. O Elmer é o Thor, né? Ele é o Thor, total. Ele é o Thor total. Aí botaram quem? Botaram um mongol gigante lá. Pois é, eu era um Thor melhor que ele, cara. Mas enfim. Cara, eu queria muito ver isso. Eu pagaria pra ver você de Thor. Pagaria quanto? Eu tô me vendendo. R$200, velho. Ah, não. R$200 é muito cinema, pouco. No cinema. Não, eu quero saber quanto você pagaria pra mim. Eu me visto, se você quiser. Não, chapa, você tá querendo o quê? Oxi. É tipo show private? Não é private. É pra você me pagar e eu ir vestido pra algum evento de Thor. Eu vou. É só você me pagar. Eu já contei pra vocês que no meu casamento a última música antes de eu entrar que tocou foi a Marcha Imperial. Na hora que a tua mulher entrou, tu botou a Marcha Imperial? Não, aí que tá. Assim, tem aquelas músicas que ficou tocando antes, né? Que vão entrando as testemunhas, não sei o quê. Aí a última música antes de eu entrar foi a Marcha Imperial. Aí na hora que entrou a sua sogra, tocou esse aí. Entrou a sogra mesmo, dele e começa. Tan, tan, tararan, tan, tararan, tá, cara, eu ia rir muito, velho. Eu ia achar muito bom. Não, foi a última música antes de começar a tocar a música da entrada dos padrinhos. Sacanagem, hein? Sacanagem, porque eu não. A minha mulher disse que eu não queria entrar com essa música, entende? Entendo. Eu não ia gostar de entrar com a Marcha Imperial. Quem quer casar, meu irmão, é isso aí. O bom de se casar é que a mulher geralmente é a mais lúcida do casamento. É porque você pensa você entrando na marcha nupcial, você entrando no dia do seu casamento com regado a marcha do Império. Realmente tem tudo a ver, Alexandre. Porra, ia ser show. Imagina se fosse entrar dois pagens, os pagenzinhos vestido de Stormtrooper assim, jogando as pétalas. Porra, ia ficar massa, não, né? Não, não, não, não. Vamos pro próximo, essa camiseta. Brunão. Mas pode ser tão retardado, né, velho? Não é, velho? E achar. Eu tenho uma ideia idiota dessa e achar épica. Caralho. Não, é realmente. E tem também no final a parte que depois que eles são liberados e tal, que o Gollum tá até planejando já levar eles lá pra Laracna, que eles estão no. Numa selva, né? No, que é o final do filme em si. E aí o Sam e o Frodo estão falando sobre as histórias, né? Aí ele seria, pô, seria legal. Será que vão contar histórias da gente quando a gente, né, pros nossos filhos e tal, das nossas aventuras e tal? Pô, eu ia gostar de ouvir a história sobre o Frodo e como ele queimou o anel. Aí já começa um negócio meio esquisito, né? Na relação deles ficou muito homoafetiva, cara. Eu não entendi aquilo ali lá, não. Eu não acho, verdade. Não, cara. Não, ficou sim, cara. Daquela parte lá em Osgiliath, que o Nazgûl quase pega o Frodo, aí o Sam arranca ele lá de cima, eles caem, porra, rola a escada abaixo, aí o Frodo já tá meio ensandecido por causa do anel, pega a espada, vai enfiar no Sam, o Sam vira pra ele e fala: sou eu, o seu Sam. Macho, pera aí, velho. Não acho tão assim não, cara. Eles estão. Velho, filme hot. Olha, eu vou falar a verdade. Eu estou indo para Mordor com o Miote. O Miote me salva, o Miote vira pra mim e fala assim: sou eu, o seu Miote. Velho, mas eu não ia enfiar a espada, eu ia degolar o Miote. Eu ia picotar o Miote. Vai ser o Miote, rapaz, vira homem. Qual é, meu irmão? Miote. É? Achando que todo mundo aqui é o Dennis? Ah, Não, mas agora é porque ele quer estrear seu microfone novo. Eu não tô falando nada, quem tá falando é ele aí. Não, pois é, ele quer que você estreia o seu microfone novo. Inclusive, fale de onde veio esse microfone, acho que é importante as pessoas saberem. É, tô usando o microfone, foi presente da Suzana, mulher do Lucas. Isso, esse é o microfone que o Lucas usava, rapaz. Ela entregou os presentes ao melhor estilo Galadriel. Foi mesmo. É verdade, né? Já foi mesmo. Foi o melhor estilo Galadriel. E eu, veio pra mim a versão estendida do Senhor dos Anéis, que era do Lucas, que ele comprou ela, falou que ele gostava em Blu-ray. Oh, excelente, hein, cara? Muito bom. Sim, ó. Eu tenho aqui a minha também. Eu fico aqui com uma lembrança do Lucas aqui. Ah, eu lembrei, eu falei com você no dia lá do Dave the Doctor, cara, que eu senti pena porque ele não podia estar ali, pra ele estar, sabe, pulando na cadeira também, cara, igual a gente. Ah, eu não sei como é que funciona essas coisas do lado de lá, cara, mas é uma série que não tem nenhum tipo de violência, eu acho que deve ter assistido, sim.